Nosso tema dessa noite é anjos e demônios. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, da forma como a gente aprendeu, da forma como a gente conhece esses dois nomes desses dois seres. Primeiro, para lembrar que a denominação de anjo ou demônio, ela é uma denominação humana. Ela não vem do alto, essa separação de anjos ou de demônios. E a gente vai ver por que disso. Numa classificação, a gente poderia dizer que os anjos são os espíritos puros. E os demônios, então, seriam os espíritos maus. Mas como a gente sabe que o mal, ele é transitório, ele é parte da nossa caminhada evolutiva, os demônios, como dizem ou como nos disseram há muito tempo, não é uma determinação definitiva. A gente aprendeu, né, que existiam os demônios, que eram maus, e tinham outras denominações até, e que eram eternos. Existiam forças maléficas que se contrapunham às forças do bem. Estudando, nós temos aqui dois livros que depois eu vou mostrar para vocês, que a gente acaba conhecendo um pouco mais o que quer dizer essas palavras de anjos ou demônios. A primeira pergunta que a gente faz é: se existem demônios, eles foram criados por Deus ou são uma força na mesma proporção de Deus, só que contrária? Questões que a gente se pergunta para a gente poder definir até aquilo que a gente acredita. Primeiro, não existe nenhuma força equivalente à força de Deus, senão não seria Deus. Segundo, Deus não criou seres com essa denominação de demônios, porque senão haveria nisso uma injustiça. Ele teria criado, então, alguns voltados para o bem e outros voltados para o mal. Então, também, não haveria Deus na base de tudo isso. Com isso, a gente começa, então, a tirar um pouco desse misticismo que existe sobre o demônio, como a gente cansa de citar ele. Como eu disse antes, o mal, ele é transitório. Todos nós fomos criados igualmente. Todos os espíritos, todas as almas foram criadas por Deus da mesma maneira. O que leva a alguns a serem classificados dessa forma? A gente pode dizer que é o adiantamento que cada um tem na direção do bem. Todos nós, encarnados, sofremos as influências que a matéria nos impõe. Agora, a nossa resistência a essa influência somos nós que determinamos. E é pela nossa resistência, pelo nosso enfrentamento, é que nós vamos nos situando nesse caminhar. Ok? A pergunta que a gente faz em seguida, colocando então mal e bem em pontas distintas, é que aqueles que são maus, eles acreditam que são maus? Na verdade, todo aquele que é mau ou que faz o mal não acredita que é mau, acredita que está fazendo o que é certo. São visões deturpadas do que é correto. A gente pode pegar como exemplos de estar fazendo mal aqueles que se julgam justiceiros. Se a gente pegar um exemplo que acontece nos nossos dias, de uma pessoa que comete um crime e ela é linchada na rua, aqueles que estão linchando ela, por ela ter cometido o crime, se julgam estar fazendo a coisa correta. Não é isso? Mas a gente sabe que não é bem assim. Não é certo. Aquelas pessoas que tiram dos outros, elas justificam que o fazem porque aqueles outros ou têm demais ou não sentirão a falta do que têm, do que está sendo subtraído? Ou porque ela tem o direito de também ter a posse daquele bem? Aquele que mente, que está enganando outra pessoa, ela também o faz por ela acreditar que talvez aquela mentira não tenha uma proporção tão negativa ou uma proporção grande, que para ela aquilo talvez seja natural, então ela acredita que aquilo não tem tanta importância. Então a gente vê, de novo, exemplos de mau uso dos nossos atributos, de maldade, e que nos colocam muitas vezes mais próximos do fim da fila do que do início. Que nós todos temos essas propriedades de fazer o bem e de fazer o mal, porque ainda nós estamos no meio de uma caminhada. Nós ainda estamos tentando aprender. Se nós já soubéssemos, nós fatalmente faríamos o que é certo. Mas ainda não conseguimos, pelas atrações com que as coisas do mundo ainda têm sobre nós. Numa segunda questão, encaminhando isso, por que que cada um de nós não usufrui de tudo que tem ao nosso dispor? Por que que nós conseguimos resistir a algumas coisas, evitar, né? Por que que nós já conseguimos fazer isso? Porque já existe dentro de nós alguns conceitos bem determinados do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que me faz bem e do que não me faz bem. Alguns conceitos sobre a progressão da nossa vida, do que vai acontecer lá na frente. Às vezes, até por medo, a gente não faz, mas a gente já consegue evitar algumas situações. Não evitando todas, senão nós estaríamos, como eu disse, já bem mais adiantados. Então a gente nota que a diferença entre um e outro é realmente aquilo que se faz. O foco que se dá nas coisas sobre a nossa vida. Não vai ter um Deus para nos dizer, ó, vai por ali, vai por aqui. Ou um diabo para nos puxar a perna toda hora. A gente tem um dom de acreditar que a gente é mais importante do que a gente realmente é. E por isso a gente acaba classificando as coisas que acontecem conosco como obra de terceiros. Que a gente é altamente influenciado pelo mal que quer nos tirar do caminho do bem. Mas nós somos pessoas simples, comuns. É claro que existem forças dos dois lados, mas a gente segue o lado que a gente quer. Aquele que mais se sintoniza com a gente, aquele que mais se assemelha com aquilo que eu sou. Então, o ponto onde a gente está é o ponto que a gente quer e gosta de estar. Muito lá, antigamente, que a gente não sabe nem precisar quando, o ser humano sempre, por instinto, ele acreditou que existem forças superiores. Quando as coisas boas acontecem, ele determina a um Deus. E quando coisas ruins acontecem, eles também colocam como sendo uma força negativa que causou. Essa crença de algo extra-humano faz com que a gente justifique, então, essas nossas posturas, que a gente se determina fraco, que nós somos levados por um destino, que nós somos carregados por uma ideia, por um conjunto, que todas as pessoas são assim, então eu também sou dessa maneira, e a gente vai adiando as coisas que a gente precisa fazer, os enfrentamentos interiores que a gente deve fazer. E a gente sempre cita que existe uma diferença em fazer o bem e fazer o mal, que a gente sabe qual é, mas que o fato de não fazer o mal não é um sinônimo de fazer o bem. Então, a gente pode pegar nos nossos exemplos diários, que às vezes a gente não consegue ver, ter olhos para ver o que a gente está fazendo, mas a gente consegue ver o que os outros estão fazendo. Então a gente consegue perceber isso de uma maneira até não colocando emoção ou sentimento nessa análise, mas apenas a observação, de ver que a inércia, a ociosidade, ela não é o bem. O fato de não fazer o mal não significa estar fazendo o bem. Bem pelo contrário. Não estar fazendo o bem, não estar fazendo nada, é um desperdício de uma oportunidade. A gente lembra que foi falado várias vezes na parábola dos talentos, que cada um recebe os seus talentos e, no fim das contas, deve prestar contas deles. E não adianta a gente dizer: ah, mas eu não fiz o mal, mas tu teve a oportunidade de fazer o bem. Então, a oportunidade, ela é única. O momento, ele passa. Tudo bem, a gente vai ter um outro momento lá na frente para talvez fazer de novo. Mas aquele momento, ele foi desperdiçado. E esse momento não volta mais. Cada momento é o seu momento. Falando mais de demônios do que de anjos, quase, né? Mas só para a gente saber também, à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai se aprimorando nessa escala longa que é a vida espiritual, a gente vai também adquirindo mais capacidade, a gente vai adquirindo mais possibilidades de fazer as coisas. Então, de novo, voltando aos talentos, né? Aquele que fez produzir aquilo que lhe foi dado, ele recebe mais. Aquele que enterrou na terra, ele perde até aquele pouco às vezes. Então, que a gente possa lembrar dessa possibilidade que a gente tem todos os dias de fazer alguma coisa boa. Ainda ontem, a gente, lendo um trecho do Evangelho, a gente falou de uma determinada coisa, que é o seguinte: temos que fazer além da nossa obrigação. Porque fazer a nossa obrigação é o mínimo que nós temos que fazer. Se a gente consegue ver além do que nós temos que fazer e a gente conseguir realmente fazer um pouco mais em cada situação do nosso dia a dia, nas coisas mais simples que forem, a gente vai estar realmente caminhando para frente. Então, fica essa lembrança. E como eu disse antes, os livros, para quem tiver interesse em saber mais sobre anjos e demônios, em toda a explicação que tem, no Livro dos Espíritos tem um pequeno capítulo que fala sobre isso, e no livro Céu e Inferno também, que fala sobre a justiça divina. Então, para a gente poder entender o que, que significa esses conceitos de anjos, demônios, e por que, que nós temos essas visões tão pesadas, às vezes, sobre algumas coisas.